Bebeu, bebeu, guabiraba lá no bebedouro. Guabiraba, meu chapéu caiu. Guabiraba, meu amor, apanhou. Bebeu, bebeu, guabiraba lá no bebedouro. Guabiraba, meu chapéu caiu. Guabiraba, meu amor, apanhou. Guabiraba.